nova geração da putaria. Albino, botando a concorrência no bolso. Novas. Essa noite ainda é uma criança. Joga bunda e balança, joga bunda e balança. A loirinha desenrola na dança e dança quando mama e mama quando dança. A morena profissa na quebrança. Joga bunda. Lages, Santa Catarina. Tipo Pablo Escobar. Se nós tem dinheiro, elas quer gastar. Ou se nós tem maconha, elas quer fumar. Se a pica levanta, elas quer sentar. Se nós tem dinheiro, elas quer gastar. Ou se nós tem maconha, elas quer fumar. Se a pica levanta, elas quer sentar. Se nós tem dinheiro, elas quer gastar. Ou se nós tem maconha, elas quer fumar. Se a pica levanta, elas quer sentar. Se ela quer bala, nós manda buscar. Se ela arrastar, quer, manda buscar. Nós voa abaixo. Se ela quer bala, nós manda buscar. Se ela quer uísque, nós manda buscar. E no final nem precisa falar. Nós bota elas pra sentar. Se ela quer bala, nós manda buscar. Se ela quer uísque, nós manda buscar. E no final nem precisa falar. Nós bota elas pra sentar. Se nós tem dinheiro, elas quer gastar. Ou se nós tem maconha, elas quer fumar. Se a pica levanta, elas quer sentar. Ou se nós tem maconha, elas quer fumar. Se a pica levanta, elas quer sentar. Se nós tem dinheiro, elas quer gastar. Ou se nós tem maconha, elas quer fumar. Se a pica levanta, elas quer sentar. Vou te levar pro beco do beco, cê não escapar. Vai levar uma sarrada, vai levar uma sarrada. Vou te levar pro beco do beco, cê não escapar. Lages, Santa Catarina. Não vem reclamando que eu sei que você gosta. Pula, senta força, aproximado o pau não quebrou. Albino, um dos melhores DJs do mundo, segundo sua própria mãe. Será que é malvada? Será que é do mal? Geral, geral. Será que é malvada?